sucesso, meu amigo Viana, pra tocar no paredão. Homem da fazenda, Viana. Cachaça, pai, vovô. RTM Gravações, Andrade Downloads, AX.com, meu amigo. Equipe Mídia Camuxi, Pedrinho CDs, Itaipava. Olha só o que você fez com nosso amor. Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada. E esse nada agora é você na minha vida. E pode ir embora que pra mim cê não faz falta. Você mudou tão de repente. Deixou de lado e esfriou o amor da gente. Você mudou. Deixou de dar assistência e acabou ficando só. Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu. Aí eu tive que acabar. Eu fiz de tudo pra salvar. Te amei até onde deu, mas você não mereceu. Passou o tempo em brigar, você pediu pra terminar. Bora, Viana, meu filho. Em nome de Itaipava, a melhor cerveja do Brasil. Homem óculos, Nordeste Geradores. Você mudou tão de repente. Deixou de lado e esfriou o amor da gente. Você mudou e foi pra pior. Deixou de Paredão Posto Pessoa, caminhão do Galinha.